da noite eu me ponho a orar. Minha voz muito fraquinha eu fico a clamar. Ó Senhor, me auxilia, me ampare, me guia. Não me deixe jamais vacilar. Se o mundo me odeia, o tentador me odeia, querendo me fazer voltar. Tempestade que ruge, forte vento a soprar, me balançam as ondas no mar. Fraco é meu barquinho, mas não estou sozinho. Vem, Senhor, vem me auxiliar. Se o mundo me odeia, o tentador me rodeia, querendo me fazer voltar.